Salve, salve, nação americana! Decadentes de número 184 no ar para falar sobre América 2, Caldense 0, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro 2019. Eu sou o Alisson Fernandes, vou falar umas bobagens aqui para vocês hoje. E ao meu lado tenho aqui o senhor Thales Leonardo. Boa noite, Thales. Santos Maciel, boa noite, galera, beleza? Beleza, temos ele também, Marcão, por algum lugar dessa Minas Gerais aí. Marcão, tá onde hoje? Boa noite, pessoal, agora diretamente do norte de Minas, de Montes Claros, para todo o Brasil. Coisa linda! Você achou que o América ia jogar aí? Cara, eu vim aqui pensando que ia jogar em Montes Claros, que eu errei o percurso. Mas... Na verdade, ontem em Itaiobeiras, hoje em Montes Claros. Isso aí. E hoje temos aqui estreia, né, participando com a gente pela primeira vez, ele que é bem presente lá no grupo do Decadentes, mas nunca tinha participado aqui com a gente, Adriano Lacorte, dê seu boa noite. E aí, galera, boa noite, beleza? Agora vamos aí falar um pouquinho dessa partidinha aí, né, meia mole. Meia boca, né, foi um negócio meio complicado. Eu confesso que não consegui assistir o jogo da maneira como deveria, eu ia lá ao estádio e tal, mas ontem tinha um grande amigo fazendo aniversário, inclusive americano, e ele já tinha marcado, o aniversário dele foi ontem, e ele quis fazer na segunda-feira mesmo. E aí ele já tinha marcado isso antes, então fui lá para curtir a festa. Ele até botou um telão lá exibindo o jogo do América, mas na festa não deu muito para prestar atenção. Então vi por alto. Marcão também não teve oportunidade de ver, estava na viagem. E não sei em qual viagem, mas tava, né, Marcão? A viagem, a próxima novela. Então, quem a gente tem aqui gabaritado, extremamente gabaritado para falar do jogo de ontem, é o Thales, o que sobrou. Então vai ele mesmo, Thales, dá seu resumo aí sobre o jogo. O Thales estava em outra viagem. Não. Por incrível que pareça, ontem eu cheguei no estádio, cheguei um pouquinho mais cedo, como sempre, mas eu fiquei mais interessado em comer uns bolinhos de bacalhau que eu descobri lá, que é uma delícia, e acabei que eu não tomei cerveja, cara. Eu fui tomar cerveja no intervalo. Tomei uma antes de começar o jogo, depois só no intervalo que eu fui lá tomar alguma cerveja. Então, realmente, dessa vez eu assisti o jogo. Sentado, sem pé, longe de Sérgio Tavares. Então, realmente, dessa vez eu consegui ver o jogo. Eu consigo falar o que aconteceu. Eu até vi que tinha 22 jogadores em campo, pra você ver. Eu tô evoluindo bem. É verdade, cara. E que era jogo do América, inclusive. mas vamos lá. A Caldense entrou claramente com o objetivo de empatar o jogo. Ela foi por uma bola. Mauro Fernandes, o grande Mauro Fernandes, ele colocou o time muito bem posicionado, pelo menos de onde eu estava, do jeito que eu vi, o time estava bem posicionado, quatro linhas atrás, quatro linhas no meio, como se fosse um cara mais solto e um centroavantão lá, mas sem muita vontade de atacar, mas querendo se defender o tempo inteiro, e com muita vontade, cara, tanto é que assim, ele neutralizou as nossas duas principais armas ofensivas, que é o Mateuzinho e o Toscano, que são as pessoas que armam. Então o Mateuzinho pegava na bola, sempre tinha um, dois, três marcando ele, idem para o Toscano. Quem se sobressaiu no primeiro tempo, quem estava tentando mais as jogadas, era o Felipe Azevedo. Era o cara que estava tentando, era o cara que estava puxando a bola para a linha de fundo e tal. Mas por essa marcação tá muito compacta da Caldense, acabou que esse buraco que fez entre a nossa defesa e o nosso ataque, as nossas peças também não estavam tentando furar esse bloqueio, acabou que os nossos principais armadores eram o Paulão e o Jussani. Então, só para você ter uma ideia como é que foi o nosso primeiro tempo. E por incrível que pareça, o Paulão fez um bom lançamento logo no comecinho do jogo, que o João Paulo dominou muito bem e cruzou muito bem. Então, eu falei, tem trem esquisito aí, esse negócio não tá legal não, tá diferente esse trem. E o primeiro tempo foi assim, o Jussani deu umas duas ou três escorregadas feias, aquelas dignas de Jussani mesmo, que uma delas é uma coisa bizarra, que acabou que o Leal saiu bem, fechou o ângulo, mas acredito eu que se fosse um centroavante mais gabaritado, teria feito o gol. Ele esperou demais o Leal definir o que ele ia fazer, para ele definir o que ele iria fazer. E a gente foi para o segundo tempo, terminou o primeiro tempo, fomos para o segundo tempo. Eu particularmente achei que o Givanildo já iria mexer no intervalo, para tentar quebrar essa linha de marcação da Caldense. Mas ele não fez isso, e voltamos do mesmo jeito. A Caldense muito fechadinha, muito concentrada lá atrás, e a gente o tempo inteiro tentando, mas o tentar não era que a gente estava agredindo, a gente tinha controle do jogo, a gente tinha posse de bola, mas essa posse de bola não resultou em momento algum em chances claras de gol. E a Caldense começou a achar que tinha o domínio do jogo, pelo menos esse foi o que eu vi. Ela achou que ela já tava, o jogo estava mais ou menos do jeito que ela queria e que ela conseguiria levar para a prorrogação. Prorrogação, minto, desculpa, para os pênaltis. É, até que numa infelicidade do goleiro deles, que já estava fazendo isso desde o primeiro tempo, que ele sai muito bem com a bola, ele tem uma saída de bola muito boa, eles saíram tocando e num desses toques, o Viçosa, que o pessoal critica muito, mas eu acho que assim, a bola não chega para ele, é um centroavante que ele não tem uma bola dentro da área para ele. Então ele tem que sair muito da área. E ele, ontem, pelo menos ontem, ele mostrou uma vontade muito grande. Numa dessas, ele roubou a bola do zagueiro, na hora que o goleiro jogou para o zagueiro, o goleiro não mediu a força direita, mandou com uma força excessiva, o zagueiro não conseguiu dominar a bola. Nisso, o Viçosa tomou e ele jogou por cima. Do campo, eu achei que não precisava do Mateuzinho tomar o gol do Viçosa, mas depois, vendo pela TV, eu vi que sem esse lance, o Mateuzinho não conseguiria fazer. Se não fosse, o Mateuzinho não teria o gol. E se não fosse esse lance também, o Mateuzinho nunca mais faria um gol de cabeça, né? Então ele não ia deixar essa oportunidade passar nunca. Cara, foi um negócio assim, seria, para começo assim, a jogada foi bizarra, mas seria um golaço do Viçosa. Mas um gol de cabeça do Mateuzinho é um negócio diferente. E o Viçosa okay. Fazer golaço também é uma coisa inédita. Mas aí na hora que, aí ok, isso já devia ter uns 36, 37 minutos, na hora que o América fez o gol, aí a Caldense teve que abrir, não teve jeito. Nisso que ela abriu, logo em seguida, passou uns 2, 3 minutos, o América teve uma chance clara, que foi assim, foi um negócio bizarro, bizonho, a bola era 3 do América contra 2 da Caldense, os caras escorregando na bola, um pastelão. E a Caldense voltou pra cima. Aí um pouco depois, outro lance de ataque, outro lance de contra-ataque nosso, mais um lance bizonho, que o Viçosa foi chutar e furou, aí o João Paulo pegou e com muita categoria, jogou no canto. Aí matou o jogo, aí acabou, não teve mais coré-coré. No final das contas, para quem analisa muito vagamente, acha que assim, foi um jogo que o América não jogou nada. Mas se você for ver friamente, esse regulamento desse Campeonato Mineiro, ele faz com que os times igual a Caldense e de menor expressão, vamos dizer assim, com menor poder aquisitivo, joguem por uma bola. E eu acho muito cruel isso. Um time que se classificou em terceiro e que liderou boa parte do campeonato pode sair para um time que estava lá embaixo e até poucas rodadas atrás estava lutando pelo rebaixamento. Mas é a regra, todo mundo aceitou e tudo, e foi esse o meu resumo bem dos mais ou menos. Que isso, foi espetacular isso aí, Marcão. Eu acho que eu já posso me despedir aqui, viu? Eu acho que desse programa vai sobrar ninguém. Thales vai assumir todos os comandos. Pois é, mas, bicho. Peraí, só um adendo. Como eu, no comecinho da minha explanação, eu falei, eu não bebi. Pois é, então o senhor está proibido de beber nos próximos jogos, porque vamos exigir disso aqui para melhor. Também acho, deixa que eu bebo para a equipe e você comenta os jogos. A chance disso é zero, que o próximo jogo é contra o Cruzeiro, domingo. É aqui, isso. Eu queria saber se o Adriano viu o jogo. Sim, vou puxar o Adriano para essa roda aqui agora, mas agora falando sério, foi muito bem no resumo. Eu que não consegui ver o jogo prestando muita atenção, já me sinto sabendo tudo sobre o jogo de verdade. Já estou gabaritado aqui. Não, Adriano, eu queria primeiro que você dissesse se você concorda com o que disse o Thales. Thales teve uma visão, pelo que eu entendi, mais, digamos, elogiosa ao América. Muita gente saiu descontente com a partida, eu vi hoje alguns comentários de pessoas mais pessimistas. Thales saiu satisfeito com o desempenho do América, entendendo que o regulamento é complicado e não dava para passar o trator. Você, Adriano, o que você achou? Que o América foi bem ou só o resultado importou? Ah, sinceramente, eu não concordo muito com essa visão otimista, não, viu? Porque, para mim, o jogo foi muito ruim. O América tinha posse de bola, praticamente o jogo todo. E não sabia o que fazer com aquilo. Ficava rodando bola para um lado, rodando para o outro e só. Aí dá até para ver pelo baixo número de chutes a gol, né? Que teve finalizações. Não sei, é aquele, sei lá, eu tô achando o time do América meio sem vontade, sem raça, sabe? Na verdade, André, você não acha que é muito porque também a Caldense estava bem fechada, não? Ela fechou bem os Sim, espaços? A Caldense estava fechada, mas assim, não desmerecendo o time da Caldense, mas dava para ver que se o América apertasse um tiquinho, dava para sair alguma coisa melhor, sabe? Aí eu não vi muita vontade nos jogadores. Tem uns, o último jogo também, sem ser esse, contra o Guarani, né? Também achei que a América jogou meio sem vontade, não sei. Mas ali contra o Guarani também foi um jogo que não valia muita coisa, né? Ali na verdade, o erro foi do Givanildo. Ali era um jogo para você entrar com os reservas. Concordo. Esse, você teria pessoas com jogadores com vontade para a gente até avaliar para saber se realmente tem condições de Série B. O Givanildo não fez. Sim, por falar em avaliar, ontem a gente teve um cara em campo que a gente tem cobrado bastante aqui, para pelo menos entender do que ele é capaz, né? Que é o Garoto Sávio, lateral esquerdo reserva. Ontem ele jogou um pequeno tempo, mas eu queria saber de vocês, Adriano e Thales, se esse pequeno tempo foi suficiente para causar alguma impressão em vocês, ou positiva ou negativa sobre o Sávio. Pra mim não mudou muita coisa não, a história do peixe não. Pra mim também não, porque ele entrou aos 40 do segundo tempo, sabe? Nem deu pra ele brincar um pouquinho. Ele entrou e aí com isso o Givanildo avançou o João Paulo, certo? E o João Paulo fez um gol ontem, cara. Gol que vai garantir a titularidade dele no mínimo até 2027. Cara, esse jogo foi muito louco, O João Paulo fez gol, o Thales não bebeu. Mateuzinho fez gol de cabeça. Cara. Eu acho que ele teve uma lua com o sol, as estrelas. Isso só se repetirá daqui a 327 anos. Ah, mais ou menos isso. É verdade. Tal sema. Mas e aí, e do João Paulo na meia ali? Dá para ter alguma conclusão? Foi algo um pouco melhor do que horrível, que ele costuma ser na lateral esquerda? Mesma coisa. Também. O que acontece é assim, o jogador que faz o gol, ele ganha um peso diferente em qualquer avaliação, né? Sim. Principalmente o gol que ele fez, se você ver, foi um gol bonito, não foi um gol de um Zé Ruela qualquer. Ele limpou a jogada e bateu bonito na bola. Mostra que, pelo menos assim, ele tem um pouquinho de intimidade, pelo menos pra ele. E é o segundo gol bonito que ele faz na América. Mas, pra mim, não serve pra titular, não. Ontem ele foi escolhido pela Itatiaia o melhor em campo. Foi pra isso tudo, Adriano? Eu não acho, não, viu? Porque, assim, ele jogou aquele futebolzinho dele de sempre, né? E aquele gol ali foi mérito e demérito do Viçosa, né? Que foi chutar aquela bola e deu um passe bonito pra ele, né? Exatamente. Mas o chute realmente foi muito bonito, que conseguiu tirar do goleiro e tal, não foi? Fechou o gol e chutou, não. Os senhores são mal agradecidos demais. O Viçosa me dá um passe de letra, Marcão. Uma assistência de letra. E os caras querem falar que o Viçosa errou. Cara, o Viçosa é o seguinte. Até vou fazer vou justificar um comentário que eu fiz. O Viçosa contra Tombense, ele fez um golaço de voleio. E eu falei que gol bonito ele não costuma fazer. Cara, assim, que tem limitação técnica, isso é fato. E todos os jogos mostraram isso. Mas a gente está falando de que o América já tem alguns jogos que não jogam com vontade, contra o Guarani, tudo bem, não valia nada, mas joga com vontade, ontem jogou com vontade. Mas o Viçosa é um cara, velho, que ele é ruim, assim, tecnicamente, mas ele vai em todas. Ele disputa a bola, dá cotovelada, ele dá carrinho. Então, Viçosa, Zé Ricardo, o Juninho, esses caras, Paulão, esses caras a gente não pode chegar para esses caras, não entraram com vontade. Os outros a gente pode questionar. E o Felipe Azevedo, que é um cara que, além de ser bom tecnicamente, que a gente tem dito com sendo recorrente esses comentários, ele é um cara que mostra vontade. Sim. Agora o resto é aquele realmente aquele negócio assim, vamos tocando a bola aqui. Quando a gente quiser, sai o gol. Isso até contra o Juventude. Na hora que quiser, a gente sai o gol. E chega uma hora que não sai o gol e leva, velho. Então, isso é que é o problemático. É a preguiça e a falta de vontade de ganhar. Né? Eu concordo com você, mas eu tenho um negócio que me chamou muita atenção, que eu fiquei pensando, esse negócio de assistir jogo são tem essas vantagens, você começa a viajar em algumas coisas. O problema de campeonato mineiro, eu adoro campeonato mineiro, mas para você tirar ele como base é difícil pra caceta, porque você tem o Cruzeiro e o Atlético lá em cima, você tem o América no meio e você tem um abismo lá pra baixo. Então, os caras já entram sabendo que, assim, vão fazer gol. Não tem coré-coré, uma hora vai fazer gol. Um time igual a Caldeira, não desmerecendo a Caldeira de forma alguma, veterano e tudo, mas a preparação dela é diferente. Então, assim, 60 minutos de jogo do América e dele é diferente. O América ainda tem gás, e eles já estão, assim, estão respirando por aparelho. Então, concordo com você, desculpe interromper, concordo com você, claro. Em partes. Mas a questão de postura do América, contra a Juventude, era a Copa do Brasil, meu irmão. Jogo valendo, classificação. Era um jogo. O América chega lá e teve a mesma postura que tem com os times do Campeonato Mineiro, da parte de baixo da tabela. Então, isso ele aí. Ele não soube virar a chave, né? Então, Complicado, cara. Eu não sei se é um problema dos jogadores ou se é um problema da comissão técnica. Uhum. Do técnico, especificamente, que não chega e fala, moçada, é o jogo da vida da gente. Se a gente passar, a gente vai ganhar R$1 milhão. No outro jogo, se a gente passar, a gente vai ganhar não sei quanto. Esse que é o problema. Entendeu? Aí você chega até na Série B também com, ah, nós vamos pegar o operário aqui, nós vamos ganhar também. Quem é o operário? Cara, é questão de virar a chave mesmo. Entendeu? Tem uma questão aí sobre juventude, até voltando um pouquinho atrás, que o histórico do Givanildo em jogando fora é mais ou menos esse aí mesmo, né? Ele não é aquele técnico que joga fora dos domínios dele e vai pra cima, não. O Givanildo, ele sempre armou o América fora de casa pra não ter jogo. Ele, fora perder. De casa, ele não quer que tenha jogo. Ele quer que o jogo fique naquele trem de lenga-lenga ali das duas equipes. Ele tenta amarrar a equipe adversária e, ao mesmo tempo, a equipe dele não propõe nada. Então, os jogos do América com o Givanildo fora de casa normalmente são jogos muito chatos de assistir. Porque o Givanildo quer anular o jogo para os dois lados. Ele quer que o trem termine de... Se na hora de jogar a moedinha para cima alguém propôs 0-0, ele está topando e nem para o jogo ele vai. Então, esse jogo lá contra o Juventude pode ter tido um pouco disso também. E o América subestimou, não achou que o Juventude fosse entrar com a vontade que entrou. O Juventude fraco do jeito que é, tá tomando goleada para Deus e o mundo aí. Mas correr, aqueles caras correram. Eles jogaram, na época a gente falou isso aqui, eles jogaram uma partida eliminatória de Copa do Brasil. O América jogou um amistoso naquele jogo. E aí se deu mal por isso. Marcão falou aí do Viçosa, e eu concordo com a opinião dele, concordo com a opinião também do Thales. Eu acho que pegar no pé do Viçosa hoje não está fazendo muito sentido, porque o Viçosa, se não é parte da solução, ele também está longe de ser parte do problema atual do América. Tem muita gente na fila ali para ser cobrado antes do Viçosa, ao meu ver. Porque o Viçosa, ele entrega vontade, ele entrega disposição e ele tem entregado gols, ele tem entregado participação em jogadas de gol. Então, o papel dele ele tem feito. Ano passado a gente teve um Rafael Moura que mesmo no Campeonato Mineiro, no mesmo Campeonato Mineiro que tem jogado o Viçosa, o Rafael Moura com toda a badalação, com todo o salário alto, vindo para o América com o status de quem ia resolver o problema de gols do América, e o Rafael Moura não regulava nem o que o Viçosa está regulando. O Rafael Moura não entregava a disposição que o Viçosa tem em campo, longe disso, e também não entregava gols na quantidade que o Viçosa está entregando, participação em lances de gol, do jeito que está entregando o Viçosa. Então, eu acho que a mão está meio pesada, concordo com o Thales. Pelo que ele tem feito até agora, está longe de ser um primor de técnica, embola com a bola, tem hora mesmo, faz decisões ali no campo que a gente fica sem entender, hora que é para passar, quer chutar, hora que é para chutar, quer passar e erra o passe, mas ele, para mim, hoje, não faz parte do problema, não. Adriano, acho que você é o único que não opinou especificamente sobre Viçosa. O que você acha? Pois é, né? Porque a gente saiu do Leitão, He-Man, e o que acontece? Ele fez 8 gols na temporada toda, né? Contando todas as participações do América. A América jogou mais na Copa do Brasil, tudo mais, jogou o Campeonato Brasileiro todo. Tudo bem que é uma Série A, né? O nível é diferente, mas ele só fez 8 gols. O Viçosa até agora já fez 4. E fora que ele é muito mais agudo nesse sentido também, de participar de lances de gol, dar passe de letra sem querer. Então, é verdade, eu acho que tem muita gente na fila para questionar antes dele. O próprio Toscano, né, que veio aí, a gente, né, todo mundo tem um carinho especial por ele, mas o França tá pedindo passagem faz muito tempo. E, enfim... Adriano, você falou um trem engraçado demais. Engraçado assim, foi um trem interessante. O tanto que a nossa torcida é meio louca. Ontem o pessoal tá pedindo Berola. Sim, Berola é outro que entra com vontade. Não, mas ontem, pra mim, em vez de colocar o Berola no primeiro momento, eu colocaria o França. Uhum. É o cara que tá fazendo gol. É. Né? Verdade. Mas o Berola tem todo aquele estigma de ser o cara que muda o ânimo da partida, né? Então, toda vez que o time tiver meio sonolento ali, tiver naquele lesco-lesco danado, o Berola vai sempre ser lembrado por ser aquele cara que entra e bota fogo no jogo. O negócio, Thales, é que tem hora que dá a impressão que se o Berola aguentasse os 90 minutos, e já tá ficando provado que ele não aguenta, o Givanildo ia ter que achar uma forma de colocar Berola e França, porque os dois, no futebol, rolando, com a bola rolando, os dois têm rendido mais que nossos titulares. Verdade. Concordo plenamente. Depois, mais pra frente do programa, a gente vai discutir que é como que o América vai armar o jogo, armar o time contra o Cruzeiro. Mas essas Aí, opções. nós temos Givanildo. Aí é diferente. Givanildo em clássico. Eu, para mim, contratava o Givanildo só para jogar contra o Cruzeiro Atlético. Cara, eu queria ter esse otimismo, senhor, mas vamos que vamos. Mas vou ler aqui alguns comentários. O Leandro Mourão fala do nosso próximo assunto aqui, Leandro, que é se vamos aguentar o Cruzeiro. Já vamos falar sobre isso ou vamos fechar o jogo primeiro, hein? O jogo acho que já está finalizado, né? Ruim demais. Vamos votar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre. Tem sim. Marcos Lage manda que o França precisa entrar no lugar do Toscano, que o Toscano, no banco, viraria uma alternativa a Mateuzinho enquanto não arrumamos um armador decente. Falamos sobre isso, né? Eu acho que Toscano precisa se explicar. Toscano tem a questão que muitos já levantaram de estar jogando numa faixa de campo ali com algumas funções diferentes da primeira passagem dele, e isso é uma verdade. Na primeira passagem, ele jogava mais solto e mais próximo da área adversária, tinha uma responsabilidade de marcação menor ou quase nenhuma, e hoje ele ocupa uma faixa de campo mais retraída e ainda tem uma obrigação ali de contribuir mais com a marcação. Tem que ajudar mais o João Paulo lá atrás, sendo que o João Paulo pouco ajuda o Toscano lá na frente a fazer uma tabela, a fazer uma triangulação. É de fato um argumento favorável ao Toscano, mas na minha visão, mesmo com isso, ele poderia render um pouco mais do que está rendendo. Ele deveria entregar um pouco mais do que está entregando. Eu entendo que a função está diferente, eu entendo que ele tem que se readaptar a isso, mas dava para, mesmo nessa função diferente, Toscano está jogando melhor, tá devendo bastante, e o França, quando entra voando. Então, se fosse outro treinador, menos cabeça dura, eu acho que essa alteração já teria sido feita. O Não Marcos. sei, não sei, não sei. Eu acho que você tirar o Toscano e colocar o França, eu não faria isso. Porque a gente já tem um buraco no meio. Você vai tirar, teoricamente, um dos poucos jogadores que está no meio. Para colocar o França não é do meio. O negócio dele é lá para frente, para atacar. Se for para tirar o Toscano, você tem que colocar alguém no meio. Nós É, temos um buraco. para Ontem esse ficou jogo claro contra o isso. Cruzeiro, para esse outro Cruzeiro que a gente vai tocar um assunto mais na frente, na minha opinião, tem que tirar o Toscano, depois eu vou falar quem que tem que entrar. Mas mete bronca aí. Contra o Não, Cruzeiro não tem que jogar Toscano. alguém Eu vou ser liga, muito alguém sincero. liga pro Givanildo aí e fala pro Givanildo sintonizar que o Marcão vai dar o caminho das pedras, hein, Giva? Ô, Ô, Giva. Giva. Vai mandar a gente a merda, né? Ah, mas tio daquele jeito. Se ligar pro Givanildo terça-feira à noite, ele vai te mandar merda. Ele tomando aquele chopp gelado. Imagina, ô Givanildo, nós vamos te dar uma sugestão pro jogo de domingo. Aí vai te mandar merda. Já tô acostumado. Vem em casa direto, assim. O Marcos Grassi manda aqui: boa noite, diletos. Ontem no estádio era perceptível que a paciência da torcida com o Toscano esgotou. E com o Giva tá quase no fim. Thales, você estava lá. Como é que foi esse clima aí, o clima da torcida do América com o Toscano e com o Givanildo? Não, achei isso, não. Eu achei que a paciência acabou com o Jussani. Isso aí sem coré-coré. Príncipe, bicho, era 10 minutos de jogo, ele embolou com a bola, um negócio bizarro. A bola deu um baile nele, não pode. Agora, com o Givanildo, é aquilo, torcida do América, todo mundo sabe como é que funciona. 50% quer o Givanildo, 50% não quer o Givanildo. É assim, vai passar anos e anos e anos, sempre foi assim. Não é unanimidade, não tem jeito. Na verdade, treinador de futebol não é unanimidade, né? Não Sim, tem jeito. Marcos Grassi completa aqui com uma pergunta mais importante ainda, Thales. Ele pergunta: Ah. onde tem o bolinho de bacalhau? Cara, na porta do Pardal, só ficar lá quietinho, que a senhora passa lá, Ela é muito boa. e mais ou menos uns 40, 50 minutos antes do jogo, tá quentinho. Uma delícia. R$ 5 o bolinho dela. Uma delícia. Uma É, delícia. eu disse a mulher muito Mas se bem boa, que não, você. o bolinho da mulher, tá, da senhora. É o bolinho da senhora. A minha esposa ouve o programa, assim, como assim? O bolinho da senhora que vende, o bolinho de bacalhau é excepcional, excepcional, muito bom. Mas eu tô pensando aqui, eu tô fazendo uma bobagem danada, que eu tô fazendo propaganda, vai acabar estranha, nem eu vou comer. Não, ela passa com a baciona cheia, para com Ah. isso. Ô, filho, mas só o Jairo com seis. Não, o Jairo é sem educação para isso mesmo. Não, Já presenciei essa cena, viu? já era. Maurício Rodrigues manda aqui: quem é pior, Belusso ou Viçosa? Ele fala que aí torcida que já torceu para Pedro Omar, Jair Bala e Wellington Paulo gritar Neto Berola, segundo ele, é um absurdo. Eu acho que são eras diferentes, viu, Maurício? Maurício tá errado, não, foi um absurdo gritar berola. Não acho que é um absurdo, não, gente. É de acordo com a dinâmica do jogo. A gente pegou uma birra com o Berola muito por ele ter vindo do Atlético. Mas o Berola, para segundo tempo, é um jogador interessante, sim. Sempre foi, por onde passou. Se a gente conseguir se desvencilhar dessa birra por causa da rivalidade, a gente vai ver que ele tem alguma utilidade. A gente já teve jogadores muito mais inúteis aqui que eram adorados pela torcida. Então, mas eu vou fazer um adendo. Eu não sei se foi essa semana ou semana passada. Eu vi uma reportagem antiga que o pessoal repostou do Lélio Gustavo, que eu acho um completo idiota, xingando o Berola. Aí eu falei, Berola é legal. Berola é legal. O Maurício, a primeira pergunta dele aqui é quem é pior, Belusso ou Viçosa? A gente já deu uma opinião aqui na linha de que o Viçosa não é essa pudriqueira que tá todo mundo achando. Mas se for por que jogou até agora, Belusso é pior. Pois é, esse que é o problema. Jogou até agora. A gente perguntou, eu acho que foi no ar ainda, que a Eduarda, a Duda lá da Inconfidência, que participou do nosso programa especial do Dia das Mulheres, que por sinal, quem não ouviu ainda, ouça, porque foi sensacional, Dona Zuzu participando, a Duda, a Raíssa, a Mel, deram um show aqui. E a Duda falava pra gente que o Belusso treina muito bem, que nos treinamentos ele arrebenta, e é aquele cara assim que quem tá assistindo os treinamentos pensa por que, que esse cara não tá jogando ainda. Mas ele entra nos jogos e não rende nada. Então é um negócio complicado, né? Porque o cara precisa render nos jogos, nos treinamentos também, para conseguir espaço. Mas nas partidas ele tinha que conseguir fazer aquilo que ele tem feito nos treinamentos. Só para constar, ela falou também bem do João Cubas, zagueiro da base, diz que treina muito bem. E teve um outro chamado Inayan, que eu ainda não descobri se é lateral direito ou esquerdo. Eu acho que é direito. Lateral direito. Lateral direito, né? Segundo ela, treina muito bem também. Esse Anan foi muito bem na Copa São Paulo. Esse Anan não é o Mateuzinho, tá? Esse cara, se é tão bom na lateral direito, por que ele põe o Ronaldo, cara? Dá pra entender? Então, porque, na verdade, talvez, assim, na Copa São Paulo, o quase Anan aí, o nome do rapaz aí... Inayan. Na Copa São Paulo, ele era um jogador que atacava muito. E Givanildo não é um cara que dependendo, ele não é muito chegado que o cara ataque muito, né? Ele prefere, nossa, talvez, nesse ponto, ele prefira o Ronaldo. E o Ronaldo não tá atacando muito, não. Cara, esse Ronaldo, tomara que eu pague a linha, queime a língua, mas o jogo que eu vi do Ronaldo, vocês até elogiaram, me lembrou aquele Cheslon, cara. Lembra aquele Cheslon? Não, nada a ver. Não, cara, não entendi isso. Lateral grandão, não sei. Ele é lento, não? Não, eu não achei ele dos piores, não. E outra coisa, é o segundo jogo do menino, ele é um menino, né? Como profissional. Eu não vou. E tem outra coisa também. Talvez porque o Mateuzinho jogou muito do lado dele ali. E ele, qualquer jogador perto do Mateuzinho é muito grande. Talvez ele. É verdade. O meu menino de 2 anos é grande, Pedro Matheus. É verdade. Leandro Mourão manda aqui que o velho Giva não tem variações táticas, só sabe jogar de uma forma. O que vocês acham sobre isso? Mas não vai mudar, cara. Não vai mudar. Eu acho que tem. Galera pega meio pesado. Tem treinadores, gente, que muda o esquema tático a cada jogo, muda a escalação a cada jogo. Aí o que a torcida fala? Que o cara não tem padrão de jogo, que o time não consegue ter tempo para se acostumar a um padrão de jogo e tal. Aí quando tem um treinador que tenta implantar esse padrão de jogo, tenta fazer a equipe jogar de uma forma sólida, aí ele é criticado porque não tem variação tática. Então é muito difícil também agradar torcedor. É muito complicado. Eu acho que o Givanildo, para mim, a falha dele não é nessa insistência com a forma de jogar que ele impõe. Para mim, o problema é que ele não sabe variar isso durante os jogos. Se o jogo tá difícil, se o ataque americano não tá encaixando com a defesa adversária, ou se a nossa defesa não tá encaixando no ataque adversário, ele tem dificuldade de fazer isso mudar. Seja mudar mudando as peças, ou seja mudar variando esquema tático, variando posicionamento e tal. Durante o jogo, o Givanildo tem essa dificuldade mesmo. Mas, no mais, eu prefiro o treinador que repete e que tenta dar um padrão para a equipe, do que treinador que não sabe o que está fazendo e muda o time a cada dia. Na verdade, assim, o que acontece é... Eu discordo um pouquinho do comentário do colega aí, porque ontem, por exemplo, ele jogou com 2 laterais esquerdos, né? Ele meteu o nosso lateral esquerdo de meia. Ele variou taticamente. Se você for pensar, isso é uma variação. Não é normal. Ele demora, né, Thales? É o que o Alisson comentou. Ele foi colocar o Sávio. na 11ª ou 12ª partida do Campeonato Mineiro aos 40 minutos do segundo tempo. Então, só ao longo do campeonato, a gente nem sabia quem que era Sávio e nunca tinha visto essa mudança tática durante os jogos. Então, assim, que ele é lento, é demorado para fazer as mudanças, tanto de peças como de postura de time, isso é fato. E aí eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você, porque ele demora mesmo e não vai mudar. Não vai mudar. A vida toda ele construiu a carreira dele jogando com times dessa forma, desse esquema tático. Ele não vai mudar agora com 125 anos de idade. Entendeu? É igual meu pai com 89 anos de idade, não vai deixar de tomar cerveja e a cachaça dele. Que minha mãe pede todo dia para parar de beber, vai continuar bebendo. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Então, assim, se ele fosse mais rápido, foi o que você falou, que você esperava que na virada do primeiro para o segundo tempo ele fizesse mudanças, né? Porque o time estava tendo dificuldade. Não mudou, porque ele não muda. Esse que é o problema. E isso chega uma hora que realmente enche o saco. Na minha opinião, eu, Marco, fico puto da vida. O cara tem que ser mais rápido, cara. Entendeu? Contra o Guarani, deixa o time... Tudo bem, aí você vai falar, ah, mas o Guarani não valia nada e tal. Então, se não valia nada, não tinha nem que colocar o time titular, concorda comigo? Então, coloca. Então, tem essas incoerências. Quer mudar o esquema tático? Muda da virada do primeiro para o segundo tempo. Não, aí mantém as mesmas peças, aí quando leva um gol ou tem a necessidade de fazer um gol, aí muda todo mundo. Tô foda, cara. Eu não concordo, não. Sim. O Lucas Caetano manda aqui que ele gostaria de fazer um comentário de protesto hoje. Que para ele o Colatina vai para alguns da torcida que durante a semana estavam querendo que o América fosse eliminado. E que depois colocaram o lance do gol como somente sorte do Viçosa. E ainda reclamaram que o terceiro gol foi do João Paulo, segundo, no caso, né? Às vezes parece que tem gente que torce mais para o time perder. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, Adriano? Sim, isso é normal. Ah, não, deixa o Adriano, então. Isso aí é a torcida da América, né? Não, normal, todo mundo não, né? Grande parte da torcida gosta de cornetar mesmo, de ver o time perdendo para poder, por exemplo, tirar o Givanildo agora, né? Porque, enfim, a grande parte... de tudo que vocês falaram aí, da teimosia dele e tal, de não usar as peças. Vai terminar o Campeonato Mineiro e vai começar o Brasileiro e a gente não viu os outros jogadores. E vai ficar assim até, enfim, se der tudo certo, né, e a gente não começar a perder desembolado, vai ficar assim até o final do Campeonato. Muita gente aí a gente não vai ver jogando direito mesmo. E grande parte da torcida quer ver o time mais pra frente, não quer saber desse jogo meio morno. E aí fica querendo que o América seja eliminado mesmo para tirar o Givanildo, né? É uma lógica que eu entendo pouco ela, porque não entra na minha cabeça você torcer para o seu time perder. Eu acho que a gente tem que vencer, tem que enfrentar o Cruzeiro. Eu vi muita gente com o discurso de que pegar o Cruzeiro é pior, porque a gente pode, de repente, tomar uma goleada, não sei. Eu acho que a gente não está no patamar de ter medo do Cruzeiro, não. O América nos últimos anos aí tem frequentado Série B, Série A, então a nossa realidade mudou um pouco de patamar e a gente tem que medir força sim contra Cruzeiro e Atlético. Nos últimos anos a gente só tem levado ferrada. Contra o Atlético já são 10 partidas sem vitória, 8 derrotas e 2 empates, o que é terrível. Talvez seja a nossa pior fase em clássicos contra o Atlético na nossa história. Mas nem por isso a gente tem que fugir de jogos contra Cruzeiro e Atlético de forma alguma. Vamos para cima, 2016 está aí para mostrar para gente. A gente tinha um time tão limitado quanto de agora, ou até mais. Eu diria que até mais. E nós fomos lá e enfrentamos tanto Cruzeiro contra Atlético que saímos com caneco. É para isso que a gente tem que continuar, perseverar e não tem essa não. Tinha que ter, é obrigação passar da Caldense sim e vamos enfrentar o Cruzeiro, vamos ver o que acontece. Leandro Mourão pergunta aqui se eu fui no aniversário do Toledinho da Alterosa. Não, não fui no aniversário do Toledinho, não fui convidado. Se o Toledinho fez aniversário aí, eu fiquei sobrando nessa. Marcos Graça. Só um minutinho. E se você fosse aniversário do Toledinho, você seria expulso do Decadentes. Ponto. Tá vendo? Quem que perguntou mesmo? Deixa eu voltar aqui. Leandro Mourão. Não, não foi autorizado aí no aniversário do Toledinho, viu, Leandro? Até porque você falou, a sua justificação, o atestado de não ir no jogo, é que você ia no aniversário de um americano. Olha, denúncia, momento denúncia. Marcos Graça manda aqui, aí, ô Marcos, eu acho que acabou de responder sua pergunta aqui, viu? Porque o Marcos manda aqui, Thales, o seguinte: o que fizeram com o verdadeiro Thales? Aí ele coloca aqui, entre aspas, sobressaiu, marcação compacta. Tá falando que você tá com um discurso com coesão e coerência e tá pedindo Thales de volta. Ah, então, vou revelar. Ontem eu liguei para Henrique, peguei umas dicas e tudo, e tô com o dicionário aberto aqui, tô usando essas palavras difíceis do caralho, tudo. Marcação compacta, essa aí eu até pedi, porque porra, essa aí tinha que gravar, viu? É, Lucas Caetano manda aqui que ou para alguns jogadores irem mal, ele tá completando, né, que alguns torcedores torcendo para alguns jogadores irem mal. Leandro Mourão manda que Thales tem várias personalidades. É, Gabriel Caetano manda aqui que Nova Serrana vos abraça, já estava sentindo falta do abraço de Nova Serrana. E ele manda que o América precisa de uma injeção de adrenalina urgente, dá para se arrumar para a Série B, mas tô receoso. É, Lucas Caetano tá monopolizando esse negócio aqui, viu, ô Lucas? Eu já li um tanto de comentário seu, eu vou pular alguns aqui. Bernardo Moreira manda que o Toscano todo jogo participa de gol, mesmo jogando mal. Leandro Mourão diz que o França tem que fazer para o velho colocar ele como titular. Mais o que tem feito, não está sendo suficiente. E Anick Marcelo manda boa noite. Como o Jussane pode ser titular? O Roger, que jogou em 2016, é muito mais novo, muito mais zagueiro e não tem pança. Que não tem pança é verdade. Que é muito mais zagueiro, eu já não sei. O que vocês acham? Eu acho que é. Mesmo o Roger? Pelo que eu vi o Roger jogando no América e pelo que eu vejo o Jussane, eu prefiro o Roger. Sem coré-coré, bicho. Sem coré-coré. O Roger, eu acho que tá no interior de São Paulo, né? Eu não sei se o Roger, mas que a gente tem jogador ali no elenco para pelo menos testar, tem o próprio Pedrão, tem ali o Bolívia, que não jogou até hoje, tem o tal do João Cubas, que segundo a Duda tem treinado muito bem e é garoto também. Vou falar um negócio aqui que muita gente vai me execrar, mas tem um camarada lá chamado Lima, que ele tá há 3 anos recebendo salário e não é possível que em nenhum momento ele vai jogar. Então, até o Lima, eu gostaria de ver ele testado, não sei se ele já tem condição de jogo, mas até o Lima eu gostaria de ver ele jogando, tendo alguma chance, porque o Jussane já era, o Jussane já deu. O Jussane, a partida de ontem, o América saiu zerado na sua defesa, não por mérito da defesa do América, e não por causa do Jussane, pelo contrário, pelas falhas do Jussane, o América poderia ter tomado gol, não tomou porque o adversário é muito frágil. Então, esses jogos enganam a gente. E o meu medo vem da partida, por exemplo, contra o Cruzeiro, porque aí não tem muito perdão. Contra a Caldense, dá para sair jogando errado. Contra a Caldense, dá para jogar naquele passinho de urubu malandro do Jussane ali e nada acontece. Mas contra o Cruzeiro, aí não tem perdão. Aí são caras experientes que não vão perder oportunidade. Eu acho que a única pessoa que gosta do Jussane como titular é o Paulão. Porque eu acho que o primeiro time que o Paulão joga, ele é destaque na zaga. Que ele é o melhor zagueiro, disparado. Ele é o melhor zagueiro. Bicho, o que, que é isso? Verdade. Bernardo Moreira manda aqui que vocês estão todos errados. Eu suspeitei disso, viu, Bernardo? Não quis falar não, mas eu suspeitei. Que o Inayan, ele é muito mais jogador que o Ronaldo, mas que ele não esteve na Copa São Paulo. E é verdade, porque o Ronaldo foi titular lá. O Inayan ficou aqui treinando. O Inayan já estava integrado ao profissional, então ele ficou aqui treinando, acho até que teve uma contusão, não me lembro bem. Ué, então, ô Bernardo, como é que chama aquele lateral cabeludinho? Ronaldo, não? Ronaldo, só que o Ronaldo cortou o cabelo. Ah, esse é o que cortou o cabelo? Exatamente. Ainda tem não. Mais, o Ronaldo na Copa São Paulo, não sei se você lembra, mas ele dobrava, o Ronaldo dobrava o short lá no alto, e acho que encaixava ele pra dentro da cueca, então jogava dessa forma, que era um troço ridículo, parecia que ele tava cagado jogando bola. Graças a Deus, o profissional, Givanildo deve ter, sério mesmo que eu imagino essa cena, Givanildo deve ter chegado pra ele e falado, meu filho, desse jeito você não vai jogar comigo é nunca, ou você corta esse cabelo aí e bota esse short direito, ou você não joga, porque... É muita coincidência o cara ter jogado assim na Copa São Paulo e poucos meses depois, um mês depois, ele tá jogando no América com um visual completamente diferente. Eu acho que teve bronca do Givanildo aí. Totalmente, foi outro jogador. Sim. Visualmente ele te enganou. Mas ele era o titular lá, viu, da lateral direita na Copa São Paulo. Não fez boas partidas, não. Me lembro que não gostei dele na Copa São Paulo. E o Inayan estava aqui treinando com a equipe. Eu acho que o Inayan deve estar se recuperando de contusão. Não sei ao certo. E a Nick completa aqui e pergunta, cadê o Pedro, atacante do Coelho na Copa São Paulo? O Pedro tá na reserva. O Pedro até chegou a entrar alguns minutos aí numa partida, ainda contra um time do interior, não lembro qual. Mas ele é hoje a terceira opção de centroavante. É muito novo ainda. O Pedro, eu sempre gosto de contar aqui a história que até um ano atrás ele era zagueiro na base do Bahia. Depois veio para a América, foi adiantado para centroavante. Então, ele vai ter que se adaptar, ele tem muito, muito arroz para comer aí até conseguir virar titular. Mas é uma boa promessa. Bernardo Moreira manda aqui, explica que o Inayan foi puxado para o profissional antes da Copa São Paulo. Aí o titular foi o Ronaldo lá na Taça São Paulo. Márcio Oliveira manda que o Zé Ricardo, se o Zé Ricardo jogasse no Rio ou em São Paulo, já estava na seleção brasileira. É para tudo isso, Adriano? Ah, o Zé Ricardo tá jogando fino da bola, viu? Mas seleção, acho que é muito, né, não? Thales. O Zé Ricardo é o cara que tá correndo, né? É o cara que tá correndo. Se a gente tivesse, se ontem a gente tivesse mais uns quatro, o Zé Ricardo, o jogo seria muito mais fácil. O Zé Ricardo tá em todo lugar do campo. Tudo bem que ele é menino e tudo, mas é um vigor físico diferente. Sim. E tem outra coisa. Ano passado, o Zé Ricardo tinha uma dificuldade muito grande com a bola no pé. Tocar a bola não era muito forte dele. Ele melhorou bem esse aspecto dele. E ele é um cara que joga com cabeça erguida. Eu gosto disso. Eu gosto do cara que pega a bola e olha pros lados pra ver o que ele vai fazer com a bola. E não olha pra bola. Eu gosto disso. Mas pra seleção, eu acho que já passou da hora de ser convocado. Tá de volta, Thales, viu? Realmente. Tá bebendo nesse exato momento a garrafa de cachaça. Aqui, queria fazer... Ô, Marcão, vou te dar uns segundinhos aí pra você acessar lá o resultado do Baile do Colatina. Ai, gente, prepara isso aí, gente. Eu estou cercado dos melhores torcedores, comentaristas sobre o América na terça-feira, 8 horas da noite, que existe. Nem tanto, amado mestre, nem tanto, amado mestre. Na verdade, o Marcão é o melhor comentarista que não viu o jogo. Nós estamos inovando. Mas outro dia teve a galera da ESPN, acho que foi da ESPN, que eles fizeram um tempão do programa comentando a atuação, não lembro qual jogador, mas vamos colocar, sei lá, vamos falar que é o Borja. E eles fizeram um tempão comentando sobre a atuação do cara no jogo, o cara não jogou. E eles falaram um tempão. Eu pensei, porra, velho, o Decadentes tá fazendo escola nesse negócio, né? O pessoal já tá se espelhando no Decadentes pra fazer até na ESPN, pô. Eu já te falei que o Mário Marra, que é chegado meu, eu fico fazendo propaganda do Decadentes, às vezes o cara tá acompanhando e tá disseminando os nossos comentários, entendeu? É comentar jogo que a gente não assiste, falar jogador que não tá entrando no campo, é mais ou menos isso. Tudo, é, desse tudo jeito. Vamos lá, então. Votação primeiro de bala, Marcão. O que que deu aí no voto da galera? Bala, vamos lá, bala. Em quarto lugar, com 7% dos votos, o grande Mateuzinho. Grande Mateuzinho. Com 11% dos votos, o craque Júnior Viçosa. Em segundo lugar, Paulão Caveirão. E primeiro, sempre ele, né? Zé Ricardo. 67% dos votos, Zé Ricardo. 67%. Vitória esmagadora no voto da galera para Zé Ricardo. Thales, qual o seu voto? Então, eu vou de Zé Ricardo, mas eu queria falar um negócio aqui. Eu acho que a Itatiaia ontem ficou com vergonha de dar o prêmio pro Zé Ricardo de novo. Ela falou assim, vou mudar. Aí deu pro João Paulo. Por unanimidade, hein, João Paulo ontem. É. Porque, não, o Zé Ricardo vem ganhando prêmios da Itatiaia tem muito tempo. Haja abraço para o relógio, né? Eu sei disso porque as entrevistas dele são muito legais. Quem tiver depois para ouvir, é muito legal. É muito legal a entrevista dele. Ele é um menino muito legal. Ele sempre agradece os relógios com Deus que ajude. Deus que ajude, é isso mesmo. Muito legal, cara. Espetacular. Qual que é o seu voto, Thales? Zé Ricardo. Zé Ricardo. Adriano, seu voto para bala do jogo de ontem. Eu vou de Zé Ricardo também, viu? Ele, ano passado, né, tava... A gente ficava meio receoso dele nos clássicos e tudo mais. E agora ele, né, parou desse afobamento que ele tinha. Melhorou muito nesse quesito e todos os jogos agora ele tá jogando bem pra caramba. Isso aí. Então, por unanimidade, eu não vou votar você também não, né, Marcão? Eu não. Prefiro não votar. O nosso comentarista não assiste jogo, não quer votar. Por eu unanimidade, então... 3 votos, Zé Ricardo escolhido bala do jogo de ontem. Colatina, Marcão, o que que deu aí no voto popular? Colatina, vamos lá, Colatina. Colatina com 11%, olha aqui, olha que coisa maluca, 11% dos votos, João Paulo, empatados com 18% dos votos, Toscano e Givanildo. E primeiro lugar, quem? Quem? Jabulani. Jabulani. É ele então, Thales, seu voto para Colatina. Cortando o meu coração, que sou fã, sou apaixonado aqui, velho, Givanildo, porque ele escala o Jussani. É, insiste, né? Ele insiste no Jussani, então vai ser o Giva. Adriano, qual o seu voto para Colatina? Eu vou junto com o Thales aí, viu? Porque o Givanildo nessa teimosia dele, pô, Jussane todo jogo, tá complicado, viu? É, eu acho que vocês estão votando bem, porque eu acho que é nessa linha mesmo. O jogador merece o Colatina quando ele tem uma, duas, três atuações ruins. Depois disso, a culpa já passa a ser do treinador, porque a impressão que está me dando é que até os colegas de trabalho do Jussane, até os companheiros de campo do Jussane, já estão percebendo que ele não tem a menor condição de ser o titular no momento. Ele deveria ser retirado do time titular para de repente conseguir adquirir uma forma física melhor, uma condição de jogo melhor e só depois lutar pela titularidade novamente. Pode ser que ele seja até um zagueiro tecnicamente qualificado para isso, mas do jeito que ele tem jogado, com a intensidade ou com a falta de intensidade que ele tem jogado, não dá. E o Givanildo já passou da hora, eu acho até que ele já enxergou, mas ele mesmo assim não quer tirar do time. Vai saber. Talvez os reservas não estão também encantando o velho Giva. Então é isso, bala do jogo, Zé Ricardo, Colatina, Ô, Givanildo, diga. eu sei que o Givanildo escuta a gente com frequência. Eu peço perdão para ele, que eu estou com o coração arretado aqui. Mas agora então, Thales, para o Givanildo passar essa raiva aí que ele está do seu voto, eu vou chamar ele, Marcão, que Achei que ia fez chamar o aí. Givanildo. Não, não. Melhor que Givanildo, Marcão, que falou que vai dar aula para o Givanildo aqui hoje. Falou no início do É verdade. programa para o pessoal ficar ligado que ele ia dar o caminho das pedras de como que o América tem que fazer para vencer o Cruzeiro no domingo que vem. Então agora, Marcão, somos todos ouvido aqui, cara. Queremos ouvir a sua explicação e o caminho das pedras para vencer o Cruzeiro no domingo. Na verdade, eu consultei os universitários antes do programa e... Não, cara, eu acho o seguinte, eu estava até conversando com o Adriano antes de começar o programa. Se você parar para pensar, o time do Cruzeiro é infinitamente superior, na minha opinião, do que o time do Atlético. O time do Cruzeiro é muito mais leve, muito mais técnico e muito mais perigoso do que o time do Atlético. E contra o Atlético, nós levamos 3 gols. Mesmo com aquele... Com as dificuldades que o Atlético tinha de atacar, eu acho que o único cara que mostrou vontade ali naquele jogo foi o Luan e o Alejandro. O restante do time do Atlético é muito limitado, na minha opinião. E o Cruzeiro já é diferente. Então, assim, se a gente entrar que a gente vai entrar, né, com esses dois mesmos laterais, que são lentos, e o Jussane, nessa forma física e lentidão, a gente precisa ter um meio-campo mais pegador, que tenta proteger, eu tô falando tentar, mas que busque proteger as laterais e, por que não, a zaga. Então, eu entraria nesse jogo contra o Cruzeiro com 3 zagueiros. E além dos três zagueiros, quem é ali para frente? Não, mas peraí, Então, eu entro. os três zagueiros, um deles é o Jussane? Não, desculpa, desculpa, eu equivoquei. São três Ah, volantes. Eu manteria sim. três volantes. Manteria o Jussane e o Paulão, porque eu também tenho ciclo de jogar com 3 zagueiros. Eu entraria com 2 zagueiros e 3 volantes: Christian, Zé Ricardo e Juninho. E aí E você tinha. colocar, você, você, desculpa, você colocaria quem para marcar o Jussane, o Christian ou o Zé Ricardo? Os dois. Os dois. Os dois. E tiraria. Marcão, não, vamos voltar nisso aí. Qual a sua justificativa para manter o Jussane? Não, Entrosamento? não, manter o Jussane. A questão, o Lima, eu acho até mais jogador que o Jussane. Só que o Lima tem séculos que não joga. Totalmente Pedrão. fora de ritmo. Pedrão, a gente viu um jogo do Pedrão. Ou a gente. Tudo bem, a gente pode colocar contra o Cruzeiro. O cara pode arrebentar com o jogo ou pode, justamente na semifinal, entregar a paçoca. Eu não arriscaria colocar o Ô, Pedrão. Marcão, me desculpa. Eu vi um jogo do Pedrão e eu vi uns 10 do Jussane. E é justamente isso que me faria não colocar o Jussane. É justamente por ter visto uns 10, 11, 12 jogos dele que eu não o colocaria em campo. Me faz muito mais medo o que eu já vi do Jussane do que o que eu não vi do Pedrão. Eu prefiro apostar no que eu não vi do que no que eu tô vendo de errado todo jogo, jogo após jogo. Não, pode até ser trocado o Jussane pelo Pedrão, mas pelos nossos laterais, que são fraquíssimos, eu jogaria com 3 volantes. Não só pelo Sim, Jussane. mas aí dos três volantes, vamos lá, continuando. Os três volantes seriam Christian, Juninho e Zé Ricardo. E quem lá da frente sairia para dar vaga para o Christian? Cara, eu tiraria o Toscano. Então Tiraria. aí lá para frente seria Mateuzinho, Felipe Azevedo e Viçosa, é isso? Isso aí, é isso aí. Porque o Entendi. Matheuzinho, sempre quando joga contra o Cruzeiro, ele desenrola em cima do Egídio. Sempre, sempre. É, isso é verdade, isso é verdade. Egídio segundo informações que eu recebi, já não tá dormindo. Já não tá dormindo. Chegou meu. Marcão? Falou tanta bobagem que caiu. Ficou emocionado. Ficou emocionado que caiu. Eu acho que ele tá mutando o microfone dele mesmo. Olha lá. A pessoa de mais idade, Thales, ela tem muita dificuldade com esse tipo de projeto nosso aqui, que é feito pela internet. Então, a gente tem que entender que o Marcão, isso aqui é uma linguagem muito diferente para ele. Deixa eu te falar, eu acabei de falar que o meu jantar chegou aqui no hotel agora, foi. Então, beleza, Marcão já deu sua aula aí, agora eu quero ouvir do Thales, que hoje está aí dando aula também. Thales, você concorda com o Marcão? Você acha que o caminho das pedras é esse aí? Não sei. Eu acho que realmente, assim, esse negócio de fechar mais o time, talvez porque nosso sistema defensivo está muito ruim. E ele está muito ruim devido a um jogador em específico. Eu tiraria o Jussane, porque eu prefiro... Eu prefiro muito mais acreditar que o Pedrão vai jogar bem do que eu tenho a certeza que o Jussane vai jogar mal. Então, assim, não só o Pedrão, qualquer outro zagueiro. O Jussane tá muito mal, cara. O Jussane tá horrível. Tá dando... Ontem, contra a Caldense, ele perdeu todas. Absolutamente todas que ele tentou na corrida. Novamente, não é desmerecendo os jogadores da Caldense, mas... Cruzeiro é o Cruzeiro, né, cara? Tem jogadores ali que são diferentes, hein? Mas aí, sem querer te discordar, já discordando, foi o que a gente já comentou alguns programas passados. O problema do América tem sido justamente a defesa. Quanto ao Atlético, quem jogou? Foi só Paulão, porque o lateral direito foi mediano, o Jussane não jogou nada, e o lateral esquerdo a gente sabe que não joga nada, o João Paulo. Então, a minha preocupação de colocar três volantes não é por conta só do Jussane, é por conta dos laterais que a gente tem, entendeu? E se você parar para pensar, o time do Cruzeiro hoje, ele joga com o Marquinhos Gabriel, que é um cara leve, rápido pra caramba, ele cai muito pelas beiradas do campo, e se não colocar alguém protegendo os nossos laterais, nós estamos fodidos, velho. Tem o Fred, que cara fica centralizado, que é um cara muito técnico, o Rodriguinho, que chega muito na área, tem o Robinho, se você parar pra pensar, então assim, tudo bem, troca o zagueiro. Eu acho que a gente tem que fechar o meio de campo e embolar, que é a tática que o Juvenil não tem que segurar o Cruzeiro. Eu acho que trocando só o zagueiro, a gente não vai segurar o time do Cruzeiro, não. Quer dizer, na minha opinião, tá? Eu acho que o Marcão tem alguma razão nisso aí, viu? Eu acho que a gente tem que conseguir parar o Cruzeiro no meio campo. Se a gente deixar para parar depois que eles já estiverem rondando a nossa defesa, a nossa intermediária ali, vai ficar complicado. Eles têm muita qualidade técnica ali, naquele terço final, e é o nosso pior pedaço de campo, porque ali a gente tem Jussane entregando paçoca direto, a gente tem um Paulão que ao lado do Jussane parece ser um zagueiro de boa qualidade, mas o Paulão ainda continua sendo o Paulão, e nós temos dois laterais, Leandro Silva até passa, mas o João Paulo também não marca nada bem, então... O ideal era que a gente conseguisse destruir as jogadas adversárias ainda no meio campo. O ideal era que a gente conseguisse confiar que nessa proposta do Marcão de três volantes, que Christian, Juninho e Zé Ricardo conseguissem dar um combate de qualidade ali para que a bola do Cruzeiro sempre chegasse picada, sempre chegasse sem muita qualidade lá na frente. Quando a gente pensa, quando o Marcão foi citando aí, Rodriguinho, Fred, Marquinhos Gabriel, que caiu como luva no time deles, não sei se o Thiago Neves volta, mas só o próprio Robinho, que é um cara que dá muita assistência, então é um negócio complicado quando a gente pensa que esses caras estarão sendo marcados por Paulão, Jussane, João Paulo, Leandro Silva. A gente tem que conseguir fazer com que o nosso esquema funcione, porque nas peças individuais, se o jogo cair para o embate individual de um jogador contra outro, aí complica demais para a gente. Mais alguém quer opinar? Adriano, quer falar sobre a perspectiva do jogo contra o Cruzeiro? Bom, eu concordo com o Marcão, viu? Porque, imagina, Fred e Jussane ali na área, que filme de terror, não dá certo. A gente vai ter que fazer alguma coisa ali no meio mesmo. Eu acho muito difícil do Givanildo colocar o Pedrão agora, sabe? Ainda mais que jogou o campeonato todo com o Jussane, tá insistindo nele. Esquece, não vai colocar. Não vai. Então, tem que colocar alguém pra marcar o Jussane ali. Então, não dá. Pois é, cara, vamos tentar ter alguma esperança. Eu acho que o esperança no próprio Jussane, que eu digo, no jogo eu tenho. No jogo eu acho que a gente tem que ir lá e medir forças e ver o que dá. A gente tem uma primeira partida em casa, que a gente tem que conseguir um bom resultado na primeira partida. E aí na segunda nós vamos ver o que vai acontecer. Mas no Jussane em si, para mim, ele, desde da segunda, terceira rodada, ele já não deveria ser mais titular e deveria estar passando por um processo de melhoria física. Eu estou falando de emagrecimento mesmo, eu estou falando de condição de voltar a ser um atleta, que para mim hoje ele não tem corpo e nem intensidade de jogo de um atleta. Já falei não, aqui que para mim... Não tem vibração. Não. Não tem vibração. Se ele tivesse o mínimo de vibração que compensasse a deficiência técnica e a lentidão, a gente fala, porra, pelo menos o cara está participando, está dando esporro, está orientando. Ele não faz nada disso, ainda mais como o capitão. Exatamente. Eu já falei aqui que para mim ele joga a pelada do Zico dentro de uma partida de futebol competitivo profissional. Então isso não vai funcionar nunca. Para mim ele deveria ser afastado do time titular até que ele conseguisse recuperar a condição de voltar na intensidade de um atleta profissional. Por enquanto ele não tem isso. Mas o escolhido será ele. Isso aí a gente não tem que ter dúvida. Givanildo não vai trocar agora. Givanildo, a gente pode reclamar de teimosia, mas de incoerência a gente não pode. Ele mantém as convicções dele e é com o Jussane que ele vai até o final do Campeonato Mineiro com toda certeza. Então, nos resta ter alguma esperança, não sei de onde, de que o Jussane consiga. Talvez o clássico faça ele jogar de uma forma mais vibrante, faça ele se entregar um pouco mais, correr um pouco mais, dar aquele sanguinho que a gente precisa ali. Não sei se eu confio nisso, mas eu tento ter esperança, porque a gente vai precisar disso. A gente vai pegar uma equipe que se entrega bastante. Alguém mais quer falar sobre a partida contra o Cruzeiro? Alguém quer falar sobre algum outro assunto ou podemos encerrar? Eu gostaria. Fale. Eu gostaria de passar duas informações. Primeiro, o aniversário hoje de um ex-decadente, né? Hoje é aniversário do Henrique Pinheiro. Então, aquele abraço, parabéns pelos seus 52 anos. E obrigado por compartilhar o mini dicionário Aurélio com o Tales, que acredito que ajudou bastante. Ajudou bastante. E a outra referência é sobre o jogo de sábado do futebol feminino do América, que meteu 3-0 no time do Atlético. Que era um jogo histórico, que aconteceu o primeiro jogo do futebol feminino em Belo Horizonte, se não me engano, há 60 anos, no Independência. E sábado o América ganhou de 3-0. Então, só para destacar essa vitória também. Bacana, okay. Bem lembrado, América, as meninas fizeram aquilo que os meninos não conseguiram, né, e que não estão conseguindo nos últimos 10 jogos aí contra o Atlético, venceram o Atlético, bacana demais, a equipe feminina está sendo toda remontada, né, e é bacana ver já sair vencendo assim o Atlético, que também é uma equipe que está iniciando aí a sua caminhada, o Atlético, formaram agora, né, muito pela obrigação, é importante ressaltar isso. O clube de futebol da capital mineira que fez o time feminino sem ter a obrigatoriedade foi o América. Cruzeiro e Atlético estão montando agora porque agora é obrigatório para disputar os campeonatos masculinos. Eles precisam ter a equipe feminina, então eles estão apenas cumprindo uma obrigação. Quem de fato abriu os olhos, abriu espaço, abriu as portas para o futebol feminino em Belo Horizonte foi o América, que isso fique claro. E fomos lá e sapecamos o Atlético. Sobre o Henrique, parabéns aí, Henrique, não sabia, já mandei aqui uma mensagem para ele. Para quem nos acompanha, Decadentes vai passar por algumas mudanças aí, tá? Então, nos próximos dias, no próximo mês aí, fiquem ligados que teremos algumas mudanças importantes, mas são mudanças importantes mais na parte visual, mas... No conteúdo a gente vai continuar falando sobre América para americanos e vamos continuar fazendo essa nossa bagunça aqui. Algumas pessoas passaram um nome para uma lista que a gente começou a fazer no ano passado, que era uma lista para a segunda remessa da camisa do Decadentes. A camisa que saiu no ano passado foi muito bem aceita, então algumas pessoas estavam já colocando o nome para uma segunda remessa, que a gente de fato faria agora. Março, abril, era mais ou menos nessa época. Por causa dessas mudanças, e vocês vão entender melhor depois, essa segunda remessa da camisa não vai sair. Então a gente tem planos de fazer camisa e até outras coisas, mas isso vai ser um pouquinho postergado aí. Vocês vão entender melhor daqui um mês, talvez. Beleza? Mas fiquem com a gente, acompanhem, que nada... Pelo contrário, a coisa vai crescer e melhorar. É isso, Marcão. Thales e Adriano. Deem seus boa noite, seu boa noite aí. Marcão, sua comida já deve estar esfriando aí. Já comi minha sopinha aqui, velhinha, sopinha, de galinha, e pedi um hamburgaço aqui, velho. Não, moçada, aquele abraço. Seguinte, Marcão, nesse horário você põe a dentadura dentro do copo d'água? Você não toma sopa? Ô, senhor imundo, eu vou mostrar a dentadura lá no Independência, na sua cabeça. Mas, moçada, brincadeiras à parte, domingo, vamos fazer um esforço aí para ir pro jogo. O jogo é 4 horas, se não me engano, né? 4 horas. 4 horas, meio-dia, a gente já tá lá enchendo a cara e vamos torcer pelo América com todas as dificuldades e com todas as implicâncias que a gente possa ter em determinados jogadores ou técnico. Vamos lá torcer e depois a gente vem cá e comenta para celebrar a vitória contra esse time cabuloso, horroroso, desse Cruzeiro nojento. Aquele abraço. Thales Maciel, seu boa noite. Boa noite. É sempre um prazer participar e vamos que vamos. Domingo nós estamos lá e vamos beber. Domingo, aí já não teremos o Thales desse mesmo nível, viu, gente? Mas quem ouviu hoje, ouviu. Quem não ouviu, não sei quando que isso vai acontecer. É igual o Harry. Daqui a 76 anos. Adriano Lacorte, prazeraço te receber aqui. Sinta-se em casa, volte outras vezes. Comente lá com os amigos americanos lá na Independência, que a gente não morde, não, que pode participar. Galera tem ficado um pouco distante aqui do Decadentes, então não, voltem para casa, participem aqui com a gente, sempre que quiser, sempre que tenha algo a acrescentar, ou mesmo que não tiver, a gente dá um jeito aqui. Então valeu aí, Adriano, dê seu boa noite e volte outras vezes. Boa noite, galera. Eu que agradeço a oportunidade aí, né, de conversar um pouquinho sobre essa nossa paixão aí, sobre o América. Eu acho que a galera tá sumindo porque, bom, você chega aí, vê o Thales falando desse jeito. Nesse aí, nível, né? Aí fica parecendo que a gente chega aqui igual aquele menino que fez o trabalho da escola no recreio, sabe? Não enche a bola dele, não, Adriano. Adriano, nós estamos criando um monstro. Não enche a bola dele, não. Nós estamos criando um monstrinho. E um monstro grande, né? É grande. Comendo 38 bolinhos de bacalhau. Mas é isso aí, valeu então, valeu Adriano, valeu Thales, valeu Marcão pela disponibilidade, valeu a quem ouviu isso aqui, muitos comentários hoje, muito obrigado a todo mundo, e até domingo provavelmente, ou segunda, né, ainda vamos discutir isso aqui, o jogo é 4, não sei se, dependendo do tamanho da vitória do América, não dá para fazer o programa domingo não, então vamos discutir isso ainda, mas aí vocês vão ficar sabendo aí durante a semana, quando que a gente entra do ar para falar da, se Deus quiser, vitória contra o Cruzeiro no Clássico. Beleza? Valeu. Beleza. Todo mundo. Um tchauzinho coletivo aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.